Hoje eu vou te esperar e nem vou me maquiar. Quero saber o que sente me vendo assim natural. Eu chegarei bem cedo, não quero perder mais tempo. Cada segundo que passa é um beijo que te guardo. Vou usar meu vestido azul, aquele que te agrada mais, e meus cabelos soltos para dançar com o vento. Em nossa esquina sempre o ar vai estar perfumado, porque as flores se abrem quando se está amando. Mas você nunca veio e não chegou, e o meu vestido azul se amassou. E essa não é a minha esquina, e esse não é o meu amor. Mas você nunca veio e não chegou, e eu fiquei sem saber o que passou. Chorando vou caminhando sozinha com meu coração. Você roubou a minha esquina e agora vivo tão perdida. Onde estão os meus sonhos? Aonde está a saída? Eu joguei fora o vestido que você tanto gostava. Se já perdi seu amor, hoje não tem.